Rádio Confim 360, rota vai ser abrindo sobre o 16, decolando a pista 10, direita, curva da Eulé da Brito, 25032, 0-2, autofone, 19, 3, sobre o controle da sua trem. Confere, chame o condutor para o posicionar. É um Serra 76, na linha do litoral, rumo no momento sudeste. Não interferirá com o posicionamento. Afirmativo, muitíssimo obrigado. Está abaixado, travado, 6 milhas. 25488, autorizado pouso, pistão no zero, vento 120 graus, 09 nós, QNH 10 no zero. Vivo, pouso, trip. Fica mais aqui com o Delta. Michael Delta, cruzando na retaguarda do trip, autorizado, reporte na final da 17. Delta, quem chamou? Objeto 5729, frente da Serra, 360, confirme. Gente, confirme 360, só um minuto, tá? Autorização é 5729. Guarda. Ok, o número 4 na sequência, autorizado via chegada a mar. Confirmando, segue as estimativas de velocidade. Firmo meta, que é isso no 4. Aprovado, India e Alfa, teu ponto de espera do 10, no ponto de espera torre ainda no 8, decimal 6, hoje o sistema 0 no 0, bom voo, papai. Registro 0 no 0, tá aprovado, tá aqui, India Alfa, teu ponto de espera da Alfa 0, 3, 2, 3, 2, 3. Gol no 755, décima tem 4.100 via chegada Ponte. 3-1 no 5-5, 1-4-6 a bordo, 4 horas e 10, alterna Galeão. 4-6-4-10 Galeão, aprovado, Indy Alpha, teu ponto de espera da 1-0, no ponto de espera torre 1-8, decimal 6, ajustado no 0, no 0, com voo, papacho. Indy Alpha, ponto de espera 18-6, tá, 3-1 no 5-5, pegado, ponta baixa. Web 5-7-2-9, cópia. Tinha com o Delta, reporte na 3 vezes da final da 17. Sim, tinha com o Delta. Mike, Eco Delta, autorizado pouso na 17, vento 120 graus, 1-1 nós. Ok, sim, vai para a final, baixou, travou, Eco Delta, autorizado pouso. 35488 no solo 1-6. Repite pela direita, chame solo frequência 121, decimal 9. Vamos lá, 1219-5488. T70V, sem conforme após. 5071 no código transponder, controle opera em 119, decimal 35. 360, pela perda do 1-6, Dael Lida Bridge, transponder 5071, controle 1935. Confere, Web 5729, portão 2, chama o contorno para posicionar. Chorei. Fala, falador, 5488, livrou. 5488, prossiga, bem-vindo. Prossiga via Alfa, Kilo, pátio 3, observando pátio 3, sinalizadores, 5488. Alfa, Kilo, para o pátio 3, observando Alfa, sinalizador, 5488. Change. Delta do solo, altitude 7, descente, táxi, reporte de frequência. 1755, redução para 2009. 2009, vamos 3145, cuja aproximação, aguarde pista livre. Sim, está 3145, autorizado pouso, pistão 10, vento 120 graus, 09 nós, QNH 1010. Tem que livre de pouso, tá? 3145. Azul 4118, decolado às 19, chame controle de frequência 19 decimal 35. 1935, 4118. Eu poderia confirmar o tráfego a 12 horas, a 2 milhas do 75. 12 horas, quantas milhas? Está passando embaixo da gente agora. É, seu carro de tráfego está cruzando 2.000 para 1.500. Ah, o senhor está descendo para 4.000. Obrigado. 2 transponder, controle 6935. Lance é direto da EL, 4118. Da EL, 418. Esse local que o senhor passou, que o senhor cruzou com a aeronave embaixo, é justamente um dos corredores visuais para aeronaves voando segundo regras de voo visuais. Obrigado. Ok, é autorizado 2.000, livre LS, chame no lote, 1755. 2.000, autorizado LS, 1755. Estabilizado visual, já está atento. 21075, completa LS, torre 118-62. 118-62. 55, autorizado ali, Anima tem. Anima tem, tá? 3155. 2, salvador, gol 075. Confirme. 1075, estabilizado LS. 1075, cogindo sua aproximação com a pista livre. Nada. 1.000 via chegada, 10-10 no altímetro, 314. Parabéns, 10-10, 314. Chame solo, frequência 1219. Pela direita, solo 1219, 314. Outra carro, chegando na 0-0-7, a bola, aproximado. Autorizado decolagem de pista no 0, vento 120 graus, 109. Decolagem está 3 horas. Pelos corredores, reporte rotatório. Autoriza passar a etapa com 2509. É, o 6314, agora é o número 3 na sequência. Confirmando, o senhor está monitorando o tráfego. Autoriza 250, presente velocidade, em etapa. Afirmo, sim, está livre. Estabilizou em LS 1.7. 1755, complete aproximação, ILS, pista 1.0, torre 1.8, decimal 62. Salvador, boa tarde, 755, curtindo a aproximação, aguarde pista livre, cheque seu esposo. Sim, 1075, autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus, 109. Certo. Decolando 3155, decolado ao 22, tive controle de frequência 1, 19, 35. Controle 1935, boa tarde. Alô, Oceané 6327. Oceané 6327, só solicita uns minutinhos aqui na posição e já chama pro táxi, tá? Só pro cheque do sistema. Não, toquei, né? Por enquanto não tem nenhuma previsão, nenhuma aeronave, não puxo, só o senhor. Mas toquei, chame quando pronto então. Camarada, muito obrigado. Direto da EL Vigilância, sobe e mantém 340. Direto da EL, mantém 340, tá 3155. Chamação frequência 121.9. 1219.075. Boa tarde, bem-vindo. Prossiga Alfa, Kilo, Pátio 3, 1075, observando os sinalizadores no Pátio 3. Alfa, Kilo, Pátio 3, ligado, 1075. 10, gol, 1075. 2000, chamaré estabilizado, 634. Bravo Kilo Whisky, torre 118.62 é Bravo Kilo Whisky. Delta, Golf, Zulu, prossiga. Latango Bravo Kilo Whisky, reporte nacional 5 milhas da final do ano 7. Bravo, Tibete, acionamento, 7-7-5-729-2. Sim, mantém a posição 5-7-2-9, tráfego da Avianca, retaguarda, assim comigo livre, a gente coordena o seu início, ok? Ok. No 755, no solo 26, ele fica pela direita, chame solo frequência 1219. 5729. Tem alguma previsão aí, amigo, por 5729? Estou só esperando, aguardando a Avianca liberar a retaguarda, 5729. Ok, vamos lá, Avianca. Salvador, gol 755, liberou. 755, bem-vindo, prossiga Alfa e repórter da Juliette. Alfa, 237. O 6327 na escuta, Oxené? Na escuta, senhor. Solicita retorno para remota 13, se for possível. Sim, só um minuto que ele vai correr na posição com a Infer, ok? Na sua escuta. Boa tarde, Oceané 6314, final, passado e travado. CNM 314, autorizado pouso pistão 0, vento 100 graus, 10 nós. 100 com 10, está livre o pouso 90, 63 no 4. Siga. Já com o cancelado, tem condição de ônibus da PV 180 e prosseguir a pouso até a Renova 13, principal? O senhor diz aqui, se eu entrar um pouquinho aqui à direita e faço 180, positivo? Isso mesmo, consegui um pouquinho aí via Índia e da Índia já consegui já dar um 180 para prosseguir após até a posição remota, não é possível? É possível. 125, alterna 25, com dupla viagem. 3325, alterna 125, não, 3325. Tango Bravo que Luiz, que é autorizado por subir no 7, vento 100 graus, 10 nós. Tango Campo, Vitorinha Juliette. Chame 286 para pouso. 286 para trabalho, depois de passo aí. Realmente. Vitorinha Juliette. DG Vitor Juliette, reporte na final de 3 milhas da pista 7. Reporte na final 3 milhas no 7, autoriza em contato. Autoriza o Vitor DG Juliette em cortar. Autorizado em cortar, reporte na final de 3 milhas. Autorizado em cortar, reporte na final 3 milhas da pista 7. Você nem meia 3 no 4, no salas 29, livre pista pela direita, chama o salo frequência 1219. Livrando na porta. Bem-vindo, minha 3 no 4, prossiga Alfa e reporte da Juliette. Para da Juliette. Salvador 6327 para tem sinalizador aqui na 13, ok? Sim, tem sabe que já está ciente, ok? Já está ciente, 6327. Posso manter aqui essa posição ou não? Enquanto você prossegue um pouco mais assim, estou com a nave da Gol que vai acessar no portão 07. Tá, vou ficar no meio da 12. Sente. Do backtrack, pode ir vendo pista. 3 dias, tem condições de prosseguir com a velocidade reduzida até que a aeronave libera a pista? Afirma, está reduzindo, Júlia. O Bravo que Luiz, condições de acelerar aí seu táxi para liberar no pátio 4? Cinco cópia. Bravo cópia, na verdade. Brasília 360 aprovado, rota Pisolona 7, decola 0, curva direita, no perfil da Arbor, Elefa, após 0 V, conforme o plano. 5-1-1-0, transponder, controle da PL 1 no nosso decimal 35. Boa tarde. Vitrine de Juliette tem livre pouso na pista, no 7, 110 graus com 8 nós. Livre pouso no 7, Juliette. Puxa, Senar. Juliette, portão 5. Livre Juliette, cruzeiro 6-3-4. Para o táxi, 7729, 93 a bordo, 3:20 de autonomia, alternando Guarulhos. 93-1320 Guarulhos, Índia e Alfa, teu ponto de esperada no 0, lá torre 1 no 8, decimal meio, ajustei o 0 no 0, bom voo. Índia e Alfa, considero 0-6, obrigado. Obrigado, Backtrack. Reporte levando pista 17. Torre, objeto 5729, quando estará pronto? Web 5729, autorizado a alinhar e decolar a pista 10, vento 120 graus, 109. Livre, alinhar e decolar Vitor em desvio de ciência. Web 5729, decolar 235, chame o controle de frequência 19.35. 19.35, boa. Controle Salvador, Web 5729, decolando 6, boa. 5729, contato radar. Sua, nível 360, perfil da EL. 360, perfil da EL. Pode voar da EL? Vou direto da EL. Direto da EL, obrigado. Mano, 3217, eu vou push. Posso não 04, aprovado, sem táxi. Michael Kilo, prossiga, informe passando Pituaçu ou Visual Caródromo. Informe para a descida para 500 pés. Drone Salvador, boa tarde, igual na 3950, para o 1950 com o Demônio Terra. 5, acima de identificação, eu vou chegar da mar e desça para o nível 050, estou altímetro no 090, visto na cidade. solo Salvador, é o Xané 6163. 6314, desculpa. 6314, Petrolina, 340, pronto, cobre. Não, não, só dá a saída prevista, por gentileza, né? Ok, subida é Momo, Momo, Coquibo, com transição Flock. Momo? Momo, Coquibo, transição Flock. Obrigado. O nível qual é? 3-4. Salvador, Marcelo 2031, para posicionamento. 2231 na remota autorizado, senhor presidente. Chama na parte 2231. Controle, Mike, é qualquer lapadona de UPS para 500. Gente, fala do acarado. Prossiga o táxi Índia e Alfa até o ponto de espera da 90, no ponto de espera Torre 1, no 8, décimo 6, o ajuste é 90, 90. Podia confirmar alternado e autonomia? Beleza, alternado e Guarulhos, autonomia 6 horas de distância. E a Alfa está autorizado, o ponto de espera 90 vai chamar 3-6, 3-2, obrigado, Alfa. Boa Páscoa. Na VMA, ajustou o time 90-90, vou indo para o outro farol de Itapuã. Informe pronto para descida. Controle Salvador Azul 4206. 4206, sem identificação. Autorizado chegada a Mari, desça para o nível 060, ajustou o time 90-90, vigilante. 060, ajuste no 00, tá na proa de mar e 34 milhas reduzidas. Próximo, meu Deus, é para 500 pés, fone visual caródromo. É pilo visual caródromo? Positivo. Chame tua 108,6, bom pouso. Azul 4206, dá presente, vou direto ITAP. ITAP 4206 da Lua. Salvador Approach, cuidado de menos, em Boa, 6720, Webjet Canal 620 da Ultra 160. Webjet 6720, Scott Ident, clear via Bomb Arrival, distance 4000 feet, Gunny 81010, radar stability. Roger, stand up, we go at Bomb Arrival, then down on fire, to down to 4000. 1010, Web 670. Any chance to fly direct to Pelo Position? Fire ahead Pelo Position. That's Pelo Position.